é pra mim e pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem. Hip hop é pra mim e pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem. Hip hop é pra mim e pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem. Hip hop é pra mim e pra você também. Então tá certo, estou longe, muito perto, ouvindo através do concreto, como se fosse uma peneira. Subiu pra certo tipo de besteira. Cinco elementos, a brasileira da correria. Vini, Dula, Nelson, David, Joe, FC, exemplo de sintonia. Se eu tivesse mais almas pra dar, pra não ver sofrimento na periferia. É verdade, é verdade. Brinco com as palavras, mas não brinco com a realidade. Não podemos encarar o mal com tanta naturalidade, independente da religião, sexo ou idade. Tenho grande necessidade de consumir o que é bom, bem. Quem quer contentar todo mundo, não contenta ninguém. Ajudar sem olhar a quem, não importa se é um ou cem, em nome dos três digo amém. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Pode crer, Joe, com autoestima, continuo no clima. O bom rimador não se esquiva, meu combustível é a saliva. Dádiva divina, com fé, cultivo. Hip hop sempre vivo, sobrevivo. Na periferia, violento, o diabo atenta. Rap é resistência, Deus dá paciência pra toda carência e dor. Como num filme de terror, criatura contra criador. Falta amor, eu pelo meu lado procuro uma saída, tipo um bactericida. Na batida, bobo, chimbal, caixa. Alimento pra alma, relaxa. Muita calma nessa hora. Mas nem tanto, não vai ficar aí parado esperando melhora. Vambora, liga o carro, acelera, segue a trilha sonora. Já mandei meu recado, espero que tenha se ligado. Aqui é Billy, FC, a Zona Sul, mais um soldado. Aí, aqui é só mano lado a lado, diretamente do gueto pra cidade. Família FC, é só humildade. Se quiser vir, vem, hip hop é pra mim e pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem, hip hop é pra mim e pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem, hip hop é pra mim e pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem, hip hop é pra mim e pra você também. Hip hop. THULLA, mantém a trilha pra rimar. Alta velocidade na curva, agilidade rara. Meu som bate e não para. Ideia clara como eu queria. Mente articulada não atrofia, Deus me guia. Se ligou na pule, eu tô vendendo a franquia. Então se liga, mas sem monopolizar. Vim pra polemizar, uso batom. Tenho dom no tom, aí sem preconceito. Verso bem feito, eu sou mulher e exijo respeito. Exijo respeito. Quando cheguei por aqui te encarei frente a frente. Naturalmente, então sigo em frente. Eu vim do avesso, só quero espaço que mereço. Do começo ao fim chego junto, deixo com vocês Nelson Triunfo. É, Nelson Triunfo. Yeah, yeah. Triunfo, sinônimo de vitória. Mano, nunca me entreguei, não vai ser agora porque sei. Eu sei, quanto mais difícil, mais linda será a história. A vida me ensinou e como um griô eu vou fazer você e o mundo inteiro entender o valor preciso do ser ou não ser. Eis a questão, porque não é em vão a eterna briga do sim ou não. Então, olhe nos meus olhos, seja verdadeiro. Pouco importa se sou o pioneiro. Na verdade, o que eu sou é um guerreiro. Mas brasileiro, impossível, invencível na batalha diária, na área. Experiência necessária pra sobrevivência. Aqui ninguém é mais, que ninguém é paz. Vale o que é, a intenção, a fé. Lé com lé, cré com cré, assim que é. Se triunfo, se precisar jogar, não vacile, eu tenho trunfo. Não deixo falha com ninguém, me sinto bem. Chega mais, se quiser, vem, vem. Hip hop é pra mim, pra você também. Aí, depois de 10 anos, fantasia de volta. Se quiser vir, vem, vem. O hip hop é coisa séria, cara. Se liga na ideia. Não é brincadeira. O hip hop é coisa séria, cara. Ele chega. Se quiser vir, vem, hip hop é pra mim, pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem, hip hop é pra mim, pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem, hip hop é pra mim, pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem, hip hop é pra mim, pra você também. Hip hop, se quiser vir, vem, hip hop é pra mim, pra você também. Vem, vem, se quiser vir, vem, hip hop é pra mim, pra você também. Vem, vem.